Abatendo Angulima, Kilo Zulu, quando possível, informe estimado de pouso. Aguarde, senhorita. Interna Vemerava por quantos minutos? Autorizada a decolagem, o vento a centena com 10. Autorizada a decolagem, 345. Papai, meu Interna Vemerava, autorizado 2.500 pés. Patrulha, o Lima Kilo Zulu está estimando barreiras aos 1210. 1210, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, informe a proidal para o destino. 300. Salvador approach control American 980, descending 19.6 for 160, direct Alpha Golf, November. America 980, fly direct Bonf to Bonf, arrive, descend for level 050. Fly direct to a Bonf at 050, America 980. Reconfirm clearance was for American 980, direct bomb at 050. Controle Salvador, trip 5345, decolada 10, cruzando 2800. Trip 5345, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 300, saída coral. Sente 300, saída coral, trip 5345. Trip 5345, corrigindo, saída da El. Afirmo, saída da El. Trip 5345. Papatango Lima Kilo Zulu, a pro ideal é 300, confirme? 310, Zulu. Autorizado, vai direto destino, Papatango Lima Kilo Zulu. Mantenha 4.000 pés, aguarde para a subida. Vá direto destino, confirme 3.000 ou 4.000. 3.000, Papatango Lima Kilo Zulu. Ok, Lima Kilo Zulu. Porsche na Papá. América 980, vai a Bom Ferrari, dizendo 4.000 feet, QNH 1014. Puxa, pede acionamento na remota. Autorizado, chama para o saco. É, contra o ataque. 1014. Clear down to 4,000 feet, 1014, American 980. Autorizado, ingresso a decolagem, 17, ajuste 1014, o vento a 189. America 980. America 980, Salvador approach. Confirming you still want us to maintain high speed. America 980, cleared. Cleared high speed. Lima Kilo Zulu autorizado subir até nível de voo 100. 100, Lima Kilo Zulu. Vitor Índia Juliette, centro do tráfego Papa Romeu Índia November Alpha, no corredor forte, mantendo 2.500 pés. Estimativo. A intenção do Índia Juliette, se possível, seria aproar a rotatória, prosseguindo na descida direto para a rotatória, sem interferir com o tráfego aí no corredor forte, Ana. Vitorino Juliette autorizado voar para a rotatória, desça para 4 mil pés, que é legal no 04. O Júlio ainda não está no ideal, pode manter ainda o 065 por mais 5 minutos, cara. Vitorino Juliette, reporte para a descida. Gente, grato. Controle, o Lima Kilo Zulu solicita nível 080 da barreira. Lima Kilo Zulu autorizado nível de 080. Grato, Lima Kilo Zulu. Controle de Salvador, bom dia, Tan 3304, formação Índia. Tan 3304, assinando identificação. Foi na proa de Alagoinhas para a chegada Bonf, desça até nível de voo 200. Ah, já está passando 220 para o 200. Tan 3304, desça até nível de voo 080. Da Índia. É, confirmando esse até o 080 para o 3304. Afirmativo, Tan 3304. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Passareiro 2223, centro da Índia. Passareiro 2223, voa na proa de Bonf para a chegada Bonf e desça até nível de voo 050 na chegada Bonf. Descendo para 050, proa de Bonf 2223. Controle, bom dia. Papatango, Isco, uniforme. Papatango, Isco, código uniforme, prossiga. Fala de Marinha, para 2 a Bonf, passa lá 2 dias, solicitou 050 para o controle. Controle o Papapá, November, Oscar Romeo. November, Oscar Romeo, mantém-se em condições visuais no meu pés no corredor. Axé, reporte 20 milhas de Salvador. Confirmando, vai a 500 pés ou no meu pés? Tente então autorizado Grupo Zulu, Pituba, 500 pés, decolada 17, curva direita na linha do litoral sul. Controle 119.8, aciona 0115 no transponder. Salvador, bom dia. Trip 5217, transfere a 2 milhas de Conte. Trip 5217, aciona identificação. Confirme a aeronave acionada 2000. Eu acho que de forte, estão até no 035, solicitou 50 para o prefeito de Salvador, no nosso plano. O esquiosque uniforme será o número 9 para o ILS. Afirmativo. Está liberado o esquiosque? O esquiosque uniforme autorizado subir até nível de voo 050. Proa de Mário e Itapa. Na proa de... Aguarde, escote uniforme. Obrigado. No 014. 114, Juliette Alfa 186, no ponto de espera, 131279. Trip 5345, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. Sente, centro Recife 128, alterna 125.8. Whisky, Oscar Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, seu limite é o QD Mike 130 de Salva, 130 de Simbra, irá passar o curso localizador. Seu Whisky, Oscar Uniforme? Ah, negativo, confia. Escótico uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040. Irá passar o curso localizador, seu limite é o QD Mike 1930 de Simbra. Afirmativo, vendendo para o 050, esquerda para o 040, vai passar o controle localizador limitado que é mais de 130 de Simbra. Ou esquece que ele for. América Night 80, de 100,000 feet, Canadian 104, clear de final IOS, report establishing localizer. 2000 feet, 1014, report established localizer, American 980. Passareiro 2223, essa via para 4000 pés, que é legal no 014. Descendo via para 4000 pés, 014, 2223. TIP 5217, contato radar acionado 5157, reporte para descida. Gente, reportará a descida, TIP 5217, mantém a proa de Salvador ou vou para Bonf, Belo? TIP 5217, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 260, limite ao QDMIC 130 de Simbra. Direita 260, 120 de Simbra é o Kremai, que é o limite, TIP 5217. Ponto ideal, Vitor India Juliet. Vitor India Juliet, desça para 3.500 pés, que é legal no 014. 3.500 ou no 014, India Juliet. Vitor India Juliet, desça para 1.500 pés. QNH 1-0-1-4, vem na curva da rotatória, rebote na rotatória ou visual com campo. Sim, posso esperar. Vizinha, Júlio. Whisky, uniforme, SN 0235. 0235, Whisky, uniforme. TAM 3304, desça via até nível de voo 050. 050, via TAM 3304. Decolagem, turma, Oscar Bravo. 922, essa identificação via chegada a mar e desça até nível de voo 060. 060, chegada a mar, igual ao 922, né? Oscar Romeu, passando através da rota barra, mantendo o pé. Papá, papá, November, Oscar uniforme. Não há tráfego conhecido, informar livre frequência para coordenação. November, Oscar Romeu, livre frequência. Zona 79, decolado 03198, bom voo. 0198, bom dia. 0179, correção. O Romeu Oscar Bravo, decolado 03198, bom voo. Bravo, bom voo. Rodou, bom dia, o TAM 3179 decolou passando 1700. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EO. 340 na Delta, 3179. Olha, Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Decolado da Norsete, linha do litoral, 5 pés para Zulupituba, senhora. Salvador, TAM 3179, pode voar direto da EL? TAM 3179, autorizado, vai direto da EL. América 980, contact final, 10.8. 20.8, América 980, bom dia. América 980, 119.35. Ok, 119.35, América 980. Passaredo 2223, chame final Salvador, frequência 119.35. 119.35, 2223. Salvador approach, American 980 is with you, descending 3.8 for 2000, clearance to join the final. American 980, descend to 2000 feet, report localized course, join H1015. 2000 feet, report established localizer, 1015, American 980. Foi Salvador, passaria 2223. 2223, desça para 3000 pés, eu estou tímido no 05 e informe localizador. Descendo para 3000, informando o localizador 2223. 199.35. Sabatango, Vitor Índia Juliette, semifinal Salvador, frequência 119.35. 19.35, Índia Juli. Salvador, aquele cordial bom dia. Papatango, Vitor Índia Juliette, cruzando 045 para 1500 pés na proa da rotatória com 0275 acionado. Gente, desse plano no 1500 pés, estou time no 015, vou na proa da rotatória. Vitor Índia Juliette. Juli. Tá bravo, não recebo seu transponder. 0115, estava no stand-by, cara. Desculpa. Intenções, Romeu Oscar Bravo. Recebe agora? Recebo, confirma intenções, Romeu Oscar Bravo. Pouso na Pituba, senhora. Após, vai pra Rússia. Romeu Oscar Bravo, reporte visual com campo. Oceaneme é 312, descendo identificação. Desça até nível de voo 070, reduz a velocidade para 220 nós. Mantenha 150 para prosseguir na descida, Oceaneme 6312. Oceaneme 6312, desça até nível de voo 070, confirme a velocidade. 070, agora 2809. Cruza para 250, Oceaneme 6312. 2509, 6312. Salvador Tower, American 980, 10 miles, final runway 10. 2000 pés, estou time, estou no 015, forma o localizador, passando 2223. Descendo para 2000, informando o localizador dos 223. Número 1015, clear to land, runway 10, American 980. Uma navegação, vou ir na proa de Duna. Proa de Duna, o Estado de Califórnia. Salvador, bom dia, Azul 4298, cliente da Índia. Azul 4298, essa identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 080. 080, Azul 4298. Controle, o TAN 3179 pode voar BDEV? TAN 3179, mantém o perfil. Afirmo. TAN 3304, desça via para 4000 pés QNH no 015. 0015, 4000 pés via no 3304. TRIP 5217, desça até nível de voo 050. 050 de nível, TRIP 5217. Tango Lima, que usou, confirme referências visuais. Tango Lima Kilo Zulu, seu plano foi modificado às 1009, suba até nível de voo 035. Voo 1922, desça até nível de voo 050. 050, 1922. Oceaneme 3192, desça até nível de voo 060. 060, 6312. Whisky Oscar Uniforme, chame Sinal Salvador 1199.35. 1935. Oceaneme 3192, informe velocidade. 2509, 312. TAN 3304, semifinal Salvador, frequência 119.35. 3304. Firmando ajuste? Firmo. Firmo ajuste? 1095. Controle Salvador, bom dia, TAN 3304. 3304 da TAM, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 195, limitado localizador. Desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 095. 095, desce a 2000, esquerda para 195, limite ao loco, TAM 3304. Receptor localizador, 2323. Flash, flash, aproximação, chame 2186, bom pouso, TAM, o costão, parceiro 2223. Já foi intercortada a mensagem. Com chame 2186, bom pouso, parceiro 2223. 2186, bom dia. O Índia Júlio pode prosseguir para mil pés, está completamente visual. Golo 922, na escuta? Avião, na sua escuta. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 355, limitar localizador, reduz a velocidade para 200 nós. Ativo 355, a proa, limite o lock, 200 nós, Golo 922. 79. Controle, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, com... prossiga. Até 1500. Seria a posição do dia novembro, não, professor? Posição de 8 horas, 8 milhas, rumo sudoeste. Beleza. Distância radial CIA para o controle Salvador. Tá travado. Passaredo, bom dia, avistado, ajuste Salvador 1015. O vento a centena 10 nós, tem pouso autorizado na 10. E pouso 2223. Bravo, aguarde. For gate 11. 10-1, lights clear, American 902. Okay, American 902. Romeu Oscar Bravo, seu modo Charlie não tá recebo seu modo Charlie, Romeu Oscar Bravo. Não copiei, cara. Romeu Oscar Bravo, não recebo seu modo Charlie. Positivo. Trip, pode levar à esquerda, trip 527. 527, aguarde. Diretoria pro Romeu Oscar Bravo, mantenha o setor, aguarde. Proa 160, Whiskey Oscar Uniforme. Direito 60, Whiskey Oscar Uniforme. 5217, qual é a minha velocidade? 240 nós. 0922. 7. A senhora pode informar por obsequio que a nossa posição e o nosso número na aproximação, reduzindo, 5217. 5217 é o número 4 na aproximação, o senhor está... a 20 milhas noroeste do Velho de Salvador. Docente, trip 5217. O CNM é 312, autorização para sequenciamento, curva esquerda, proa 355, limite é o QD Mike 130 de Simbra. 355, limite é o 300 de Simbra, é o CNM 312. Azul 4298, autorização para sequenciamento, curva esquerda, proa 350. Limite é o QD Mike 130 de Simbra. Mátio, esquerda 350, azul 4298, limite a 130 de Simbra, já está reduzido a 210 nós. Gente, 200 nós, azul 4298. Mais ou menos. O nosso Cabral já está sob o pitu azul, senhora. Autoriza oficialmente o setor norte. Que horas estão em fora? Que horas que a gente de dona reportará. Estabilizar o localizador, confirmando, está liberado do estilo. Até 3 mil, guarde. 3 mil, mantendo. Vitor e Juliette, visual caródromo. Ah, muito! Chame 2186, bom pouso. Graças, até na estante. Gol 922, curva direita, proa 070. Direita 070, gol 922. Pode ficar bravo? Foi na proa do farol da, da barra, após o farol da barra, bom fim. Romeu Oscar Bravo. Positivo. Já avisou a aeronave aproximando para nós, aeronave. Tem mais 5 atrás dela, Romeu Oscar Bravo. 922, desça para 3 mil pés, gol no 922. 3 mil, gol 922. Para 2 mil pés, isso que eu acho uniforme. 2 mil uniforme. To the ramp. November Alpha, release 360 pela direita, Índia November Alpha. Tá com 3 milhas da 1-7, via Júlio. Júlio, faça espera, curva pela esquerda, o ajuste é 1015. Esse ano, espera com curva pela esquerda. 1015 ajustado, via Júlio. 2 Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, informa o tráfego, fazendo espera 3 milhas na final de 17 mil pés, curvando à esquerda, o ajuste em Salvador é 1015, o vento 1 centena 10 nós, pouso autorizado na 10. Autorizado pouso na 10, ciente do tráfego, são 3304. Positivo, mantenha presente proa, VIP 5217, limitado localizador. Ciente, mantém proa. Localizador do limite, tipo 5, 2, 1, 2, informe a velocidade. 2209. 922, voe pro de Duna no 922. Pro Duna, voo 922. Azul 4298, reduza para 1709. Reduzindo 1709, azul 4298. Para 2000 pés, 922. 2000, 922. Só 355. Sinal 312, mantenha proa, seu limite é o QD Mike 130 de cima, aguarde vetoração para a final do Bluetooth. Sinal 312. Controle 3663, formação Índia. Tá, 3663, aguarde. Oceanema 312, curva direita para o 055. Direita 055, 312. Informe reporte no externo, ajuste 1015. Tá, 3663, essa identificação, via chegada bom, FID está até nível de voo 090. 090, via bom, está 3663. Azul 4298, desce até nível de voo 060. 060. Informe tráfego à sua frente, 8 milhas. Reduzindo, voo 922. Eu li. Fica bravo, mantendo 500 pés, via bom fim. Oceanema 312, desça para 4 mil pés, QNH 015. 4 mil, 012. Azul 4298, desça até nível de voo 050. Desculpa, controle, foi sobre o meu lado, podia confirmar 4298? 4298, nível de voo 050. 050. 219. 219, obrigado. 312, curva direita, proa 080. Direita, 080, mesmo. São 10 autorizados. Trip 5217, reduzindo 160. 7. P312. Romel de Cabravo, prossiga. Eu tô com o cara da base, senhora. É o dia. Pro Salvador, Xenai B312. B312, mantenha presente pro, aguardando no último vetor. Agilizando, Júlio. Solou a OUS 19. Tomada aí, vá pro ADS, pra evitar informações, tá bem reduzido já, 160 nós. Zero, isso tá ficando forte. Proa 0